escutar você às 3:30 direito, 19. Certo, direita 219, atravessar. Romeu Bravo, Eco Tango, Taxia Alfa, Juliette, na Contornal Pátio Uno, Lima Mike, na Quebec, chama a torre para cruzamento da pista na 7. Paulo Salvador, da Chanel 6315, pushback e acionamento, posição 612. Cruzado, Champ Taxi, Chanel 6315. Autorizado para o Chileque, acionamento, chama a táxi, chama 6315. Chame 6142, chame Recife, a frequência 126885 e alterne 133-65. 2685-3365, chame 6142. Chanel 6315, está mantendo posição da aeronave passando na retaguarda. Sente. Sente o Chanel após o tráfego, reinicia o push. Positivo. Luciano, prossiga. Empate 5. Kilo Serra Lima, autorizado Serra November Zulu, Whisky, nível de voo 100. Decola da pista 197, curva à direita, saída árvore, após direto, código 5001, controle 19.35. Desce para 4.003, o 097, chegada bom, 1.008 o ajuste. Correto, tracionamento e táxi, chame torre, frequência 18.95, ajuste 1008. Salve, Salvador, boa tarde. 4.1.1.4.0.65, perdão, centro de informação Lima, 340 para confirmar o acompanhamento lá. Azul 4.0.65. Prepare a saída da Léo da Bridge, aguarde cópia. Da Léo da Bridge? Firma. Afirma. Léo da Bridge, guarda a cópia, quando quiser, né? Visual contrato, reforma na Quebec. parte para a descida Mike Echo. Executando, cliente, mantenha Quebec. Temos 138 a bordo, autonomia 4 horas e 40 e altera Galeão. Autorizado, táxi, via Pat 1, Índia Alfa, no ponto de espera, chame torre, frequência 18.95, ajuste 10.08, chame 6.315, boa tarde, bom dia. Autorizado, táxi, via Pat 1, Índia Alfa, ponto de espera, torre 18.95. Depois eu tiro 008, eu tiro 63. Pronto, em destino do Bravo, tá? Azul 4065, pronto, cópia. Afirma 4065, cópia. Cruzado para Campinas, nível de voo 340, decola da pista 1-0, saída da El Leda Bridge. Em Bridge intercepta a Absolu 16, segue da Horizonte direto trive após conforme plano de voo. Código 5014, controle 11935. Autorizado 340, saída da El Leda Bridge. Em Bridge intercepta a Absolu 16, depois para Horizonte, trive e roda conforme o plano. Fica no 0 em uso, próximo a 2.0 no quadro, controle 119.35, azul 4.065. Cotejamento correto, só confirmando, azul 4.065 após decolagem de curva direita, correto? Perfeito, após decolagem curva direita, 0.065. Após plano de estacionamento para o Xbeck, azul 4.065. Agora, posicionamento 4.065. Voo 9075, na posição 4, 240, ele é o ciente da Lima. Primeira nave? É o voo 9075. Sena, correção decolados aos 4.6, controle 1935, valeu. Controle 1935, Oceanero 6305, obrigado, boa tarde, bom domingo. Senhores também. Salvador, boa tarde, Oceanero 6315, decolado na Dael, passando 2.000. Boa tarde, Oshaime 315, Suno 360 da Elvis Lancer. 360 da El, pode ir direto Lita, 6315? Após 2000 pés autorizado. Ok, mandou Lita. Excel 50, chegada Mário, ajuste no 008. Autorizado, estável no 966. Uma 075, eu sou o Salvador. 9075, proceda. Senhor, ative esse plano de senhor, é repetitivo ou negativo? Olha, era uma outra numeração. Eu creio que ele já seja repetitivo. Ontem foi solicitado nesse mesmo número e já continha. É, seria então esse plano para Ilhéus, é isso? Afirmo. Afirmativo, que eu ainda não estou encontrando no meu sistema, mas eu vou verificar junto ao centro Recife. É, e o plano é para 1805, né? É, afirmo, 1805. Nós estamos com 9074. Tá, ok, vou verificar aqui e já te passo a posição. Obrigado. C4, desço ao 060 na chegada Mari. C4, desço ao nível 060 na chegada Mari. Autorizado, táxi ingresso, porta alinhada na 17. Está pronto para iniciar o lançamento, Lima Kilo X-Ray. O lançamento de Lima Kilo, reporte para descida. Ah, desculpa, o Lima Kilo X-Ray, ok. O ajuste 1008, reporte estabilizado no LF. Para 2000 pés, você passará aí, LF. Boa, na 097. Charlie afirma, via pista, reporte alinhado. Boa, 9075, é o solo Salvador. Gol 9075, é o solo Salvador. 9075, fez coisa. 9075, peço que a companhia entre em contato com a sala IS. Não foi encontrado o plano no nosso sistema e que tá algum erro o seu plano também, aí a gente acabou de informar aqui pra gente que vocês precisam entrar em contato, tá ok? Ah, tá ok, então vamos entrar em contato, obrigado. Como é que serve pra Morro? Plano pra cópia? Autorizado Salvador, Morro no meu pé, sai no corredor axé, curva direita, pista 17, o código 0123, controle 119, decimal 35. Serra Lima na escuta? Fernandes? Thiago? Tranquilo? É, esse voo lá é só buscar a gente também? Nem me lembrei desse. Vai ter mais algum hoje? Pronto, me lembrar aí da matrícula e faço essa coordenação com o senhor. Terra, autorizado estacionamento, para táxi. Costa 6315, chame Centro Recife. 1251, alterna 13395. Centro Recife, 1251, alterna 13395, Xenair 6315. Obrigado, uma boa tarde, bom domingo. Finalmente. Voo 996, D para 2000 pés, ajuste 1008, reporte estabilizado na LS. Salvador, confirme o 966? Afirmativo, 1996, D para 2000 pés, ajuste 1008, reporte estabilizado na LS. Ok, para 2000 pés com 1008, patrão estabilizado X-Ray, 10, voo 1966. Voo 230 via Golf 677, subida pouca transição Aracaju, primeira curva à esquerda após a decolagem cabeceira 10, código 5020, controle 119, decimal 35. Chama para ONU 096, complete a aproximação, torre 1895. 1895, obrigado. 3154, desça para 2010, ajuste 1008, reposta autorizada LS. 2000, 1008, autorizada receita 3154. Gilete Alemai, controle Salvador. Controle Kilo Serra Lima, decolada 17, perfil Arbor, uma centena na sua escuta. Perfil da Arbor, Kilo Serra Lima. Lima. Juliette Romeu Mai, controle Salvador. Agora 65 milhas Nordeste de Salvador, mantenha 115, o serviço será terminado. Chame Aracaju em 120, decimal 3. Novo Xanamia 314, descida nível 050, chegada mar. O Corson, Xanamia 314, autorizado, TAP. Ser autorizado o táxi, ingresso à nova 7, reporte alinhado e pronto. Pushback Oceanicus 4065, posição 08. Autorizado, chama para o táxi 4065. Para o táxi 4065. Alto B do Quebec Serra. Boa tarde, pronto para a Copa Volvo. Autorizado, Salvador Morro, nível da Rampaia 1 no meu pé, sai no corredor axé, curva direita, pistão no 7, acionando o código padrão 0153, controle 119, decimal 35. Correto, seu Amentax decolado agora com a torre 1895, ajuste no 008. Funcione, reporta 1097, colou 00, direito 219. 19, boa. Estou com 8, decimal 95. Ok, 1895, BB. Mestre Juliette. Alfa, Juliette, 095. Por falta autorizada, final do procedimento, resposta autorizada. Autorizado, 314. Amador, boa tarde, gol 1966. 1966, reporta externa, ajuste 1008. Ok, vai reportar externo, gol 1966. Deck Serra tá pronto? Autorizada a decolagem, na centena 10 nós. O 975 ao solo voltando. Prossiga 9075. Acabei de falar, entrar em contato com a sala IS. Foi me passado foi o seguinte, que está sendo modificado que tá, o que precisa ser modificado para corrigir o plano e logo já vai ser liberado, tá ok? Peço que o senhor aguarde mais alguns instantes. Ok, então não, vocês escutem. Minha mãe foi um tráfego, decolou da 17, vai manter 1000 pés no litoral à sua direita. O vento é uma centena 10 nós, ajuste 1008, pouso autorizado na pista 10, gol 1966. Ok, este tem o tráfego do TQS visual, prossegue para o pouso, gol 1966. Pastor no 4, do Rio Salvador. 7, pastor no 4. Pátio, Índia e Alfa. Ponto de espera, Xumi 2, 1895, ajuste no 008. recebo o seu traqueado. Bom, 097, vai manter posição. Ali, Papatão, Kilo, Quebec Serra. Papatão, Kilo, Quebec Serra, prossegue com a sua amizade, escorrido axé, é consolo da barra. Autorizado, 2500, direto, morro. Autorizado, o Kilo, Quebec Serra. Ah, mesmo passar, vou liberar seu ingresso para a Juliette e você vai seguir o follow-me até o portão 10. Onde? 18, decimal 95, bom ponto. 2,95, obrigado, boa tarde. Salvador, boa tarde, 3154, final da 10, baixar trabalho. 3154, porta externa, 1008, com ajuste. Tem 1008, 3154. No 966, no solo 04, direito, Luiz do Mauro. Direito, Luiz do Mauro, 966. Firmo. Passa. A gente vai seguir o follow até o portão 10. E não é que eu segue o follow até o 10. Salve Salvador, boa tarde, boa noite, minha filha, pra onde você está? 96, táxi Alfa, chamando essa Juliette. Gente, Alfa, chamando essa Juliette, 96. O Chalé 63 no 4, desça para 2 mil pés, o ajuste no 008, livre LS em reposta estabilizada. É 2 mil pés, no 018, não, no 008, é, reportará estabilizado, o Chalé 63 no 4. Antigo, no 008. Sim, altímetro? No 008. No 008, descendo para 2 mil pés, autorizado, reportará estabilizado, o Chalé 63 no 4. Pouso do R2 autorizado, né? Mantendo no zero. Salve Salvador, boa tarde. Ocean Air 6327, por gentileza, 180 ilhéus. 6327, confirma o horário do plano? 35 agora. Sim, está um pouquinho cedo. Assim que tiver o plano, passa a cópia, 6327. Maravilha, a gente fica na guarda aqui. Você poderia ter espaço aí da prevista pra gente? Otino. Ilhéus. Dael. Dael, obrigado, na sua escuta. Uno 966, portão previsto é o 11, aguarde mais alguns instantes, só o saqueamento do tráfego da companhia, por favor, meu poder balizar o senhor até o portão 11. Sente Mike Ecosca, mantenho no 1500 pés com ações visuais, o ajuste Salvador no 008, prosseguindo via corredores, chamo o controle novamente no través de Veracruz, usa a frequência para a coordenação de tráfego, e até Veracruz. Vou 1966, táxi lentamente, e assim que avistar o follow, me sigo mesmo até o portão 11. Fica a terceira do Airbus, quando pronto, autorizada a decolagem, 120 com 10. Contato 4462, desça nível de voo 050, chegada máxima. Exame 5407, direita no exame 9. Direito 219, tá 3154. 34065, autorizada a decolagem, centena 19. 895, ajuste 1008. Salve Salvador, boa, tá 3154, livrando a escuta. 3154, táxi autorizado Alfa Juliette para o portão 05. Alfa Juliette pro 0531154. Oscar decolado de Salvador 08, direita, chame o pés, controle, 1935, por favor. 1935, obrigado. Controle, boa tarde, é o Kilo Romeu Oscar. Kilo Romeu Oscar, prossegue com condições visuais, corredor Axé, é ponta para levar. Poderia levar direto 2500? Livre 2500 para voo. Oscar, graças. Aguarde cópia, trip. Quatro, ciência, elevado. Aliás, mantendo no zero. Autorizado, a linha decolar, 120 graus, 10 horas. Oxalé 6314, estabilizado, completa final, cheque o trem, torre 118, decimal 95, bom pouso. Vocês veem o Kilo Serra Lima, prossiga o controle. Sente Kilo Serra Lima, modificado 1809. A descida está autorizada até o nível de voo 085. Abaixo está a critério do comandante o controle desse vai entrar pegou na região que vem interferindo na sua descida. Por gentileza, confirme seu estimado de pulso. Está verificado. 314, gente, aguarde. Guardando 6314. Faz o 4065, chama o controle, 193. 5, curso 2 e 15, Adael. Faz o 4065, contato roda na decolagem, roda 340 na saída da El. 340 na da El. Pouso autorizado na pista 90, 120 graus, 10 nós. Pouso autorizado na pista 90, Xanema, 314. Prossiga. No 884, decolado de Salvador. Aos 11, controle, 193, 54. Interferência na sua frequência nesse setor. Obrigado e tá boa tarde, 1884. Boa. Autorizando 240, Ilhéus, Whisky Uno, Adael Lia de Ilhéus, 5040, transponde 1935 ao controle, na posição 04 para o feedback acionamento. No Gol 9075, detalhamento correto, entendi que o senhor já está pronto para o pushback acionamento, autorizado, chama para o táxi. Excelente, autorizado, chama para o táxi, Gol 9075. O Xanem 6327 está na minha escuta. Na escuta, o Xanem. Eu tentei a coordenação com o controle, mas infelizmente não foi autorizado. O senhor deverá cumprir a subida normalmente, tá ok? Tá pronto para a cópia? Ok, estamos prontos. Tá autorizado ele aos níveis de voo 240, via Golf 677. A subida será Dial, Leda, após direto, com a primeira curva à direita após a decolagem, cabeceira 10. 5035 é o código, 119.35 é o controle. Então 240 Ilhéus, saída da El Leda, depois direto, curva direita após a coluna da 10, 535 ao transponder e 1935. O controle próximo é 6327, que está no 01, por positivo. Ok, 6327, contagiamento correto, chama para pushback acionamento. Chama lá, 6327. Trip 5241, pronto para cópia. Pronto para cópia, 5241. Autorizado, Vitória da Conquista, nível de voo é o 200, vai prosseguir direto conforme a rota do plano de voo. A subida será Arbor após direto Vitória da Conquista, com a primeira curva à direita após a decolagem cabeceira 10. O código transponder é o 5027, controle 119, decimal 35. 5027, Vitória da Conquista, em 1200, direto, conforme a rota plano de voo, saída de Arbor, após direto, destino, curva direita, pistão no zero, transponde a 5027, controle 119-35, 35241. Correto, sobre a puxa estacionamento. 241. Xané 6314 no solo azul 3, Xané solo 1219. 219, Xané 6314. Atingindo 050 azul 4462. 4462, lista para 2 mil pés, ajuste no 008, está autorizado a final procedimento, reposto estabilizado. 2 mil pés, no 008, autorizado procedimento ILS X-Way, azul 4462. 4. No 620, descida nível 050, chegada a Mare. O 620 mantendo Mare para interceptar a chegada. Passando 720, voo 984. 7. Paulo, o 6314 está autorizado já a ingressar o pátio em posição 8? Afirmo. Obrigado. Quebec Serra, descida a critério do comandante, controle de espaço tráfego na região que interfira na descida, livre frequência para coordenação, bom pouso. O 9075, temos 101 no abordo, 12h53, alternando Salvador. Marque-se à direita via Índia, ponto de espera, chame torre 1895, ajuste ao 008. Índia no ponto de espera 1895, o 9075. Azul 4065, chama Recife, frequência 1251, secundária 13395. Chamará centro Recife 251, alterando 3395, azul 4065. Voo no 884, chama o centro Recife, frequência 12545, secundária 12685. 2545, 2685, voo no 884. Salvador, voo 9075. 1975, autorizado a linha de colar pistão no zero, vento 1 centena, 099. Autorizado a linha aqui, decolar no zero, voo 9075. aqui com o Oscar, mantém 50 sons visuais, reporta fora da barra. Azul 4462, estabilizado completa final, checa o trem, torre 1-1895, bom pouso. 1895, obrigado, boa tarde, 4462. Pastor no 4, controle. Pastor no 4, o serviço rodagem está encerrado, agora afastado de Salvador 50 milhas, mantenha o nível de voo 100 e chama o controle Ileu, frequência 120, decimal 1, bom voo. Decolado aos 19, chame o controle, frequência 19, decimal 35. Obrigado, bom dia, 9079. Trouxe Salvador, 9075, Gol, boa tarde. Gol 9075, contato radar, sobe o nível de voo 240 na saída da EL. Saída da EL 240, 9075. Cruza por lá, direita direto da EL? Livre da EL. Da EL? Frente pouso baixado travado, pista 1-0 livre, livre pouso, vento 1-1-0 graus, 1-1-9. Já está embaixo travado, livre pouso, 1-0, azul 4462. Solo Salvador é o trip 5241, na parte 3, posição remota para pushback essa semana. Autorizado, chamar para o táxi. Autorizado, chamar para o táxi, trip 5241. Zero 36, descida nível 060, chegada Mari. Controle Salvador, Oscar, Mike com Oscar agora através do farol da barra. Gente, Mike com Oscar, reporta através do Pitoçu. Reporta através do Pitoçu, Oscar. Gol 936, é o Mike com Oscar. Confirme no 036? O Mike Costa chama o gol no 936. 4462. Como é, você tá vindo de Fortaleza? Ah, tá. Graças. Meu Oscar, descida aqui, sabe do comandante, controle, informa o tráfego do quilo Quebec Serra, que antecedeu o senhor para pouso lá em Morro. Atente ao mesmo, liga a frequência para a coordenação de tráfego, composto. Forte antes da Juliette. Recordar a Juliette, quanto mais cedo. Final do procedimento Electric 3, reposta avisada. 2000 com 1908, livre final da 3, reposta estabilizada 620. Salvador 3549, PLB 49, autonomia de 4 horas e 20, alternando Montes Claros, para o Vitax, Pátio, Indiaco, Santos Pérez, 8, 95, ajuste 1008, 5249. Chama o centro Recife, frequência 125, ONU, secundário 1395. 25, ONU, 3395, obrigado, boa tarde. Salvador 6327 para pushback Panamá. Controle Salvador, Mike Acosta no através do Capitão. Mike Acosta, Torre 118, decimal 95. Bom pouso. Grato. Torre ao Papa Romeu, Mike Acosta. Ingressa Juliette, portão 3. Juliette, portão 3, 4462. Aqui é o Conjo. Travesse de Itaçu. Oi, Salvador. 5341, com espera da 1-0, Mike Acosta, foi na provisional de Itapuã, aguarde para o cruzamento final 1-0. Pro de Itapuã, aguardará o cruzamento Oscar. Trip 5241, autorizado LR decolar a pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-0 nave. Push no 1, autorizado, chame táxi. Boa táxi, 327. 9036, desça para 2000 pés, o ajuste no 008, autorizado final do procedimento, reposta estabilizado. 2000 pés, 1008, reposta na estabilizado, no ILSS, no aí, 9068. Mike Costa para o Itapó. Mike, eu acho que está visual com um bang da Gol na final da 1-0? Ainda não. Quando completar o 3-0, talvez. 1-8-1-9-5. Completa 18-9-5, 6-0, gol. Vai apontar, ó. Trip 5241, decolado aos 2-9, no controle 1-9-3-5. Controle 1935, boa tarde. Sim, o Oscar tá virtual com a aeronave da Gol. Sente, Mike, é com o Oscar. É, a retaguarda do tráfego está autorizado o cruzamento da final da 1-0. Reporte girando base. Reporte lá girando base na retaguarda do Gol, Mike, é com o Oscar. Torre, boa tarde, o Gol 6-0, estabilidade LS, baixo checado. Vocês vão com o 6-2-0, autorizado pouso pista 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-0 mais. Livre, pouso 1-0, gol 6-2-0. Tanto 3217, desce para 4 mil pés, ajuste no 008, chegada bom. Salvador 6327 para o táxi com 90 a bordo, 3 horas alternando Salvador. 327 direita, ponto de espera 1895, 1008, confirmando apenas as almas a bordo. Ah, corrigindo é 88 a bordo, ok? Vai sair a direita aqui no ponto de espera todo, 6327. 88, ponto de espera 1895, correto. Gol 1620, seu solo 32, livre direita, chame solo frequência 121 decimal 1. 121 decimal 9, gol 1620. 620. Oi, gol 620? Gol 620, sim. Onde é que eu vou melhorar a pista aqui? Tem alguma previsão aí de melhora dela ou não? Negativo, sem previsão. É, obrigado. Doutor, boa tarde. Deixa eu na 6327, quanto cara bom. Sané 6327, autorizado, linha decolar pista 1-0, vento 1-0 com 1-0-2. Decola. 620, boa tarde, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Boa tarde, via Alfa, reporte antes da Juliette, gol 620.